3, 2, 1. Tá no ar o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Começa o Papo do Fino, o podcast do blog ofinodabola.net. Eu sou o Anderson e estamos começando mais uma edição do Papo do Fino, a edição número 71. E, por ser 71, mais do que apropriada, nosso tema de hoje é Sociedade Esportiva Palmeiras, Palestra Itália, da Rua Turiaçu, de muitas encrencas e muitas confusões. E para tratar do tema, nós selecionamos só a nata da editoria Alviverde do Fino da Bola. Comigo aqui hoje, Rodrigo Bronquinha. Em tom fúnebre, vamos analisar a situação atual do Palmeiras, passando por toda a sua história de glórias e não de confusões. Ah, sim. E do lado esquerdo do Rodrigo, o Fábio, nosso querido Fábio Almeida. Opa, fala aí, Anderson. Beleza, Rodrigo? Estamos aqui, vamos tentar entender aí como é que o Palmeiras chegou nessa situação, né? O Fábio, que quase não critica o Palmeiras, que quase não escreve contra o Palmeiras, vai ter oportunidade num programa aqui. Eu não escrevo contra o Palmeiras, eu escrevo contra o Luan, mas especificamente. É o único erro do Fábio é essa crítica ao Luan. Então nós vamos falar do Palmeiras, vamos tratar um pouquinho da história do Palestra Itália, entender um pouquinho de como o Palmeiras passou o século XX, passar pela academia, pelos anos 80 tristes, pela era Parmalat, até chegar a algum consenso, se é que é possível, sobre o porquê o Palmeiras se encontra em tal situação, numa semana que, pro pessoal que ouve a gente aí de outros lugares, o Palmeiras teve alguns problemas com dispensa de jogadores, com o jogador apanhando de torcida, confusão entre técnico, a diretoria pouco perdida. Então vamos analisar tudo isso. Nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade? Nenhuma novidade. Entre outras coisas. Mas antes da gente começar o programa e ouvir a primeira música, a gente vai passar para vocês aí os contatos que vocês podem escrever e se comunicar com a gente. E-mail, contato@ofinodabola.net. .net. E estamos no Facebook também? Facebook. Agora já estamos com a fanpage? Com a fanpage ainda não, mas o endereço já está atualizado? Arrumado lá, atualizado. E qual então, é agora? Facebook.ofinodabola. Barra o fino da bola? Fica mais fácil agora, né? Fica mais fácil. Ah, que legal. E no Twitter? Twitter. Twitter.ofinodabola.net. /ofinodabola.net. Pode escrever pra gente. Manda e-mail, manda sugestões. E a gente tem aqui, dentre os e-mails que foram mandados há duas semanas, a gente comentou um do Maurício Rodrigues, estudante do Rio de Janeiro, 17 anos, se não me falha a memória, né? Sim. Estudante, estagiário, diz que programa, é programador, em seio, faz bastante coisa. E o Maurício comentava sobre o programa de táticas. E nós fizemos um comentário do e-mail dele dizendo, né, que ele era torcedor que achávamos que ele era torcedor do Manchester. E ele nos escreveu dizendo que ele não é, que ele é torcedor do Arsenal, mas que como um apaixonado por futebol, ele acompanha as notícias do Manchester e por isso tinha tantas informações sobre a forma de jogar do... Ele é um estudioso de táticas, né, assiste bastante jogos. Ele também nos questionou qual que é o nosso problema com o senhor Renato Maurício Prado. Qual que é o seu problema com o Maurício Prado? É simpatia, cara. Não tem... não gosto dele. Eu acho ele ruim. Olha, eu vou falar um negócio pra você. Ele é tendencioso. Exato, eu ia falar isso. Né? Ele é tendencioso. Ele não é imparcial. Um jornalista tem que ser ele imparcial. Ele é tendencioso e, assim, não tenho simpatia por ele. Né? Eu nem sempre acho que tem que ser imparcial. O que me incomoda nele... Eu vou confessar. Eu gostava das inserções dele no programa do Juca Kfouri, no CBN Esporte Clube. Achava legal, tal. Tá? É um pouco... Ele comentava um pouco de tênis e tal, então não era sempre sobre futebol. Mas ele caiu no meu conceito quando ele deu aquele chiliquezinho dele há coisa de um mês atrás por conta da convocação do Mano e insistiu de perseguir. Então, assim como não gosto do Neto, né, o pessoal do Rio não conhece aí, mas a última meia hora do programa da Bandeirantes de São Paulo é com o Neto, assim como não gosto do Neto, que é tendencioso, extremamente tendencioso em relação ao Corinthians, e olha que sou corintiano, fala demais, puxa o saco, fala mal de outros estados, de outros times, só por ser... Eu também não gosto, passei a pegar um pouco, a ter um pouco de antipatia pelo Renato Maurício Prado. Pegar o Flávio Prado também, é bairrista demais em favor de São Paulo. Isso incomoda, não importa se é a favor do Rio, de São Paulo, mas é porque eles Sul. Sabem que é veiculado. Só aqui. Não, é, então só eles aqui. Puxam pois o saco é. Da... Aí eles... E nós aqui não queremos só ouvir coisas, né, sobre os times de São Paulo e sobre... Não, é natural que a gente até no programa, como a gente tá em São Paulo, que a gente fale mais do estado de São Paulo. Claro, exato. Porque a gente conhece mais. Mas a gente tem que ter um cuidado pra não parecer tendencioso demais. Mas assim, só em relação a isso, o próprio Paulo César Vasconcelos eu também não gosto muito, mas é porque eu não concordo com as posições táticas dele, então não tem uma crítica em relação a ele, mas ele é extremamente não bairrista. Não tanto quanto o Renato Maurício Prado. O Renato Maurício Prado supera. Ele é extremista, ele é meio xiita. Basicamente essa é a nossa discordância, não é nada demais, e no rádio eu até gostava das entradas dele no CBN Esporte Clube, mas a participação dele na TV, e em especial a frequência dele no Redação Esporte TV de manhã, ela tem sido um pouco intragável, ele e o André Rizek, que é corintiano. Essa semana bateram o recorde, que tava André Rizek, Galvão Bueno e Renato Maurício Prado. No Redação? No Redação, que era comemoração de 20 anos do... Que beleza, hein? Comemoração do Galvão Bueno aí na TV, não sei quanto tempo. Tava os três lá, eu até mandei um e-mail lá, pô, eu não consigo assistir hoje. Então vamos começar o programa, só pra avisar quem tá ouvindo a gente, que hoje o Edu não está aqui. Ele tirou as suas merecidas férias. Isso mesmo. Nessa altura do campeonato, ele deve estar com uma havaiana ali no Boqueirão, na Praia Grande. Comendo camarão. Comendo camarão com os dedos cheios de micose. E tomando chuva na areia dura da Praia Grande. Então, em homenagem ao Edu, nós vamos começar o programa sobre Palmeiras. Teremos, então, história, situação atual, bronquinhas, finos da bola e outras palestradas do mundo esportivo. Começamos, então, com uma declaração de amor escolhida aqui por Rodrigo e Fábio para o Palmeiras. Robertão, eu te amo. Toca aí, querido. Mas o dia que eu puder te encontrar, eu quero contar o quanto sofri por todo esse tempo que eu quis lhe falar. Eu te amo. Eu te amo. Estamos de volta. Bom, depois dessa declaração de amor, na voz do rei, vamos falar um pouquinho sobre a história do Palmeiras. Eu só começo com a seguinte informação. Palmeiras foi fundado em 1914. É isso o que eu sei de início, como Palestra Itália. E aí? O que você pode dizer? O Palestra Itália, como o nome diz, é de imigrante, né? Tem alguma... Qual a relação que tem ali com a fundação do Corinthians, dos imigrantes italianos, operários? Foram alguns imigrantes italianos que moravam no Brás ali, né, e resolveram, na época, fundar um clube. Tem uma história interessante que a data de fundação oficial do clube é 26 de agosto. Exato. De 14, né? De 14, exato. Mas uma semana antes, no dia 19 de agosto, houve uma reunião para a fundação do clube, para eles conversarem sobre isso. Só que as pessoas que compareceram à reunião achavam que era a fundação de um clube para baile, para outras coisas. E aí os caras que queriam fundar o clube, eu até vou pegar o nome deles aqui, que é o Ezequiel Simone, o Luigi Servo, Vicenzo Ragoginetti. Luigi Emanuele Marzo. Isso, aí sim. Luigi Vicenzo ainda vai, mas agora Ezequiel ferrou tudo. Ezequiel Simone. E eles queriam que o clube tivesse como a coisa principal o futebol, né? Então nessa primeira reunião não ficou decidido nada, só que aí eles marcaram... Era a fundação de um clube, não era de um time. Não era do clube. Era um clube para os imigrantes italianos. Mas só que como carro-chefe. Como carro-chefe ou futebol. E nessa primeira reunião não ficou resolvido isso e marcaram para outra semana... E aí forçaram lá e conseguiram aí, fundar 26/08/14, a senha que abre o meu computador aqui de casa. Ah, é? Olha aí, se algum hacker estiver escutando... Já tá ferrado já. Invadi minha casa, faz nada porque não tem nada aqui. Agora, vocês já ouviram a história, que eu já ouvi de alguns corintianos com provocação em relação à fundação do Palmeiras, mas eu não acharia absurdo se essa história tivesse um fundo aí de verdade, vamos dizer assim. Que é a questão de que foi uma dissidência dos imigrantes italianos que jogavam no Corinthians, ou tinham relação com o Corinthians, fundado 4 anos antes, que funda... Tem alguma vez, vocês leram alguma coisa com consistência, não, ou só fica no campo da lenda? Eu acho que assim, até pode ter alguma coisa, mas eu acho que não. Até porque assim, o nome Palestra Itália, quando eles resolveram fundar, o nome já estava... Não tem nenhuma história, por que que é Palestra Itália? O Luigi lá já tinha o nome na cabeça, vamos fundar o Palestra Itália. E o senhor sabe o que é palestra? Palestra é uma... É quando você dá uma conferência. É uma conferência, um local para reuniões e tudo, né? É, não. A palavra palestra, ela vem do grego. Sim. Vem de palestraico, palestrai, uma coisa assim. E ele significa... Ele é sinônimo de ginásio. É um termo equivalente a ginásio. Então, no mundo grego, a palavra grega para ginásio, que é ginásion, ela significava o espaço para a prática de esportes, para atividades físicas, atividades do corpo... Só que era o espaço público, aberto pra galera. Aí e o palestraico era o fechado, pra... era o de propriedade privada, particular. E aí a ideia de colocar, palestra Itália, Palestra Itália, que depois vai ter problemas na Segunda Guerra. Sim, a gente vai comentar sobre isso também. Mas eu acho que assim, até deve ter alguma coisa a ver com o Corinthians, mas como foi 4 anos depois, cara... Que região de São Paulo? É. O Riachuelo, né? Que... A reunião foi na Rua Marechal Deodoro. Centro? No centro. E a fundação também, né? Rua Riachuelo, não é? É, depois centro. O Palmeiras teve sede na Rua Riachuelo e teve uma outra sede, agora não lembro o nome, mas é também no centro. Na região central da cidade. Na região central, é. E esses caras aí, eles também eram do universo operário ou já estavam em outro degrau, vocês sabem? Não sei, já, eles já eram donos de comércio, né? Ah, já eram comerciantes, sim, eram? Sim, da região do Brás. Então provavelmente... Tá um degrau acima do povão. Sim. Não, provavelmente eles eram operários na época da fundação do Corinthians, desvencilharam desse mal... E desevoluíram. Cresceram, evoluíram, e nesses 4 anos... Não vamos entrar em provocação, hoje é só Palmeiras. Vou apresentar, não vou falar nada. O subchefe já provocou no começo. Eu não provoquei nada, falei absolutamente nada. E aí o Palmeiras fundado em 14, quando é que começa a ganhar título, participar de campeonato? E aí, uma coisa interessante, o Palmeiras foi fundado em 14, só que o primeiro jogo oficial mesmo... 17? Só foi em 1915. Que pula esse, Fábio? Que foi contra o Savoia, Savoia, que também era um time de imigrantes italianos. É do interior de São Paulo. É do interior de São Paulo. E aí fez esse, se eu não me engano, foi um empate, que teve acho que 2-2. Ah, não, esse você pode falar, você não pode contar aquela história da pé, né? Não, mas acho que é válido, né? Qual que história é essa? Então, aí na época, existia a APE, que era a Associação Paulista de Esportes Atléticos, nome bonito, né? Imponente, pelo menos. Imponente, que organizava o Campeonato Paulista da época. Já tinha o Ricardo Teixeira, Fará, né? O Fará já estava estagiando nessa federação aí, certeza. E o Palestra, né, eles queriam entrar no Campeonato Paulista já de cara em 1915, só que a APE tinha uma regra que eles queriam que o clube, que só aceitavam clubes que tivessem uma estrutura e fossem competitivos, né, não aceitavam, então eles tinham um pé atrás com o Palmeiras, Palestra. Palmeiras tinha acabado de ser fundado. Por conta de ter acabado de ser fundado, não tinha tanta estrutura, então... O Palestra queria provar que podia entrar na PE. Então, Como fez isso? Marcou um amistoso contra o Santos. Santos de Pelé? Não, Santos sem Pelé. Que o Pelé também é outro, né? Isso, isso em 1915. O Santos já tinha 3 anos de fundação. O Pelé estava na categoria de base. Não, tava no saco do pai dele aí. Que horror. A filha do Nogueira ouve, mano. Então marcou esse amistoso contra o Santos. E aí o Palmeiras tomou 7-0. 7-0? E aí a PE não aceitou o Palmeiras. Não, aceitou Palestra, né? Verdade, também, né? Depois de 7-0, né? 7-0. Não tinha como, né? E aí uma outra história interessante, né? E como é que em 1916... O 15 o Palmeiras não jogou, então. Não jogou, não jogou. Só ficou jogando amistoso. Em 1916 tinha um time chamado Wanderers, que era um time de origem inglesa. Certo. Que participava da PE. E nessa época o futebol era completamente amador, né? Então... Ou seja, os negros não ganhavam não funfa. É por lei, né? Não podia pagar. Não se podia pagar, né? E aí houve uma denúncia nesse Wanderers que eles pagaram por uma vitória do time. PE resolveu excluir o Wanderers do quadro... Do Paulistão de 2016. E sobrou uma vaga. Quem entrou? Os palestrinos sabichões, né? Foram porque lá não tinha mais ninguém, né? Tipo, os caras procuraram, e aí foram lá e pleitearam essa vaga e o Palmeiras fez uma campanha... muito boa em 1916. 17, né? Não, 16. Chegou em penúltimo lugar, uma campanha muito boa. Quem foi o último? O último... Associação Atlética das Palmeiras. Das Palmeiras, é. O Palmeiras chegou em penúltimo, uma campanha muito boa. E aí depois, a partir disso, começou a estruturar o clube, trazer jogadores melhores e tudo. Em 17 teve o primeiro derby, né? Primeiro Corinthians derby. E Palmeiras, que é o clássico mais antigo. Ah, não, é Corinthians e Santos, né? O clássico mais antigo. Clássico mais antigo, Corinthians e Santos. Sim, mas começou o clássico que seria aquele de maior rivalidade de São Paulo e uma das maiores do Brasil. Palmeiras já logo de cara... Palmeiras que segundo ano, né, do Paulistão. Palestra, né? Palestra ainda, né? Fiou 3-0 no Corinthians. Chupa Corinthians. 3 gols do Caetano. É, provocações começar, baratas, eu não vou aceitar. Hábito, né? Foi hábito desde... Sai assim, 1916. Né? Mostrar o que eu só chupa. 3-0 pro Palmeiras. Os gols de Caetano. E daí em diante o Palmeiras se firmou nessa... E aí o Palmeiras, o Palmeiras na época, o Palestra, né, fica com o Palmeiras na cabeça, conseguiu ter uma empatia muito grande com os torcedores. Também conseguiu angariar aí, logo de cara, 5 mil associados, né? Porra, bastante, nos seus primeiros anos. Não tem hoje isso aí, o Palmeiras? O Palmeiras não tem hoje 5 mil associados, cara? Eu acho que tem, meu. Tá, 5.500. Não, deve ter mais de 10 mil. Depois ele fala que não provoca. Não, mas não tô provocando, mas pensa proporcionalmente. Em 17, em 18, 20, você tem 5 mil associados. Você chega em 2011, você tem 15 mil, que seja. Não é nada. É horrível. É horrível. Uma torcida que tem 15 milhões, porra. E aí o Palmeiras começou aí a sua história de glórias, né? 20 é campeão, né? O primeiro título veio em 1920. Paulista. Começa a construir o Palestra Itália. É, num jogo extra, né? E... O título de 20. Jogo extra. Porque era pontos corridos. Pontos corridos, estava tudo empatado. Tinha o jogo. Com quem? Era o Paulistano, né? Se me fala a memória, o Paulistano. Estava tudo Paulistano. Aí jogou no campo do Floresta. Floresta de São Paulo. Exato. Fez o jogo extra, ganhou de 1-0, apertado. Pô, não, mas tá bom. Primeiro título depois de 6 anos da fundação. Sim. E depois de 4 anos da primeira participação. Na Liga. É pra elite, né? E o Palmeiras começou já nessa época construir o seu estádio, né? Sim. O estádio do Palmeiras, que a gente aqui em São Paulo chama de Palestra Itália, né? É engraçado isso. O nome Palestra Itália não, a gente não usa pro Palmeiras hoje, a não ser o Avalone, que fica gritando alucinadamente: Palestra! Eu também não, mas você não fala, eu vou no jogo do Palestra Itália hoje. Eu falo. Eu acho que entre os palmeirenses a gente fala mais, né? Eu tenho uma mania que sempre que alguém tá do lado do meu carro, quando eu estou dirigindo e passo em frente o estádio do Palmeiras, o clube, eu sempre grito: Ah, meu Palestra! Quem tá do lado. Vergonha alheia. Que eu sou, meu Deus. Que vergonha alheia, meu Deus do céu. Eu espero não cruzar com você na Francisco Matarazzo. Eu falo com alguma frequência a Palestra. Não, o estádio do Palmeiras, né, que depois ganhou o nome de Parque Antártica por conta do patrocínio, mas eu, por exemplo. Não, na verdade não é por conta do patrocínio, aquela região. Mas tinha relação com o patrocínio. Sim. Aí virou o viaduto Antártica, veio depois do patrocínio. O patrocínio que deu daquela Antártica arrendou tudo lá embaixo. Arrendou tudo aquilo ali. Antártica. Mas isso agora é mais recente. Mas por isso que eles chamam de Jardins Suspensos, porque a base é o que era lá embaixo, é o Jardins Suspensos do Parque Antártica. Que era o que eu ia falar, que aí o Palmeiras começa a construir o estádio, né, em 2033, moderniza. E se torna, o Palmeiras é pioneiro nesse sentido do estádio aí em várias ocasiões. Ó, você já pulou pra 33, pra reinauguração, preciso fazer duas observações. Quais são? Primeira, a reinauguração do Parque Antártico em 33 foi um Palmeiras 8, Corinthians 0. No que Parque Antártico. O Corinthians jogou lá, então. O Parque Antártico jogou. Tem gente que fala que o Corinthians nunca jogou lá, né? Já jogou. Essa foi a única vez? Assim como o Palmeiras já jogou na mais. Fazendinha também. Jogou mais? Já houve confronto entre Corinthians e Palestra na Fazendinha. Tivemos derbys no Palestra e na Fazendinha. Que beleza, hein? E uma outra coisa. 8-0 na inauguração? 8-0. E em 26, né? É o primeiro título nacional do Palmeiras. Que foi? A CBD, na época, né? Era a Baderneira de Desportos, não era só de futebol. Ela organizou um confronto entre o campeão paulista e o carioca na época. Foi o Palmeiras e o São Cristóvão, que o Ronaldinho não jogava na época. Ainda bem, né? Ainda bem. Foi 3-1 Palmeiras, foi o primeiro título fora dos nossos domínios. Então, 10 anos depois da disputa do primeiro título paulista, já angariávamos o primeiro título nacional do Palmeiras. O Palmeiras já nasceu na Primeira Guerra Mundial, né? Até o Palmeiras no começo teve uma. O Palestra tinha uma dificuldade de dinheiro, porque a Itália estava em guerra, então eles tinham que mandar dinheiro para a Cruz Vermelha lá e tudo. Então já teve essa dificuldade no início por conta da Primeira Guerra. Quando estourou aí a Segunda Guerra Mundial, a Itália era, era fazia parte do eixo. Da base aliada da Alemanha, do Japão. Eixo do mal. Do eixo do mal. E o Brasil, aí o Getúlio Vargas na época... Isso foi uma coisa ridícula na história, porque até 40 o Getúlio Vargas, aqui um pouquinho de história, ele não sabia para onde ele pendia. Exato. E o Estado Novo de 37 era um Estado completo. A Constituição de 37, ela é chamada de polaca e completamente alinhada exato, era com princípios fascistas. No... Exato. Né? Então o Vargas, como ele foi muito pressionado no ano de 40 pelos Estados Unidos, ele assumiu uma posição formal pro lado dos aliados. Sim. E aí ele começou com essa coisa de proibir tudo que tinha referência à Itália, Alemanha, baixaram, Japão. Baixaram um decreto, né? É. E que qualquer coisa no Brasil que tivesse nome em relação ou referência, ou referência teria que mudar, né? E o Palmeiras mudou primeiro pra Palestra de São Paulo. E aí a ignorância maior da época, que consideraram que o Palestra era de origem italiana. E era origem grega. Você explicou que é de origem grega. A palavra de origem grega. E nessa época que começa a rixa com o São Paulo, né? Por quê? Porque o São Paulo deu uma... Porque São Paulo aí... jogou um pouco assim, somos a pátria, né? É, porque nessa época aí havia as forças do mal que queriam que o Palestra Itália acabasse, né? Até que o Palmeiras estava na reta final do Paulistão de 42. É, e aí... E o São Paulo tinha acabado de ser fundado em... 35. Já era um time relativamente novo. E tava de olho ali no Parque Antártica, no Palestra, queria pegar as propriedades do Palestra. Só uma óbvio, né? O São Paulo que quis pegar todas as propriedades de todos os times de São Paulo, né? É curioso isso aí. E isso é uma outra coisa também que muita gente dá como lenda, mas essa história aí, o São Paulo, ele ficou o tempo todo jogando por trás dos bastidores, da diretoria. Desde aquela época. O Juvenal já trabalhava nos bastidores. E não tava no saco do pai dele, tava lá já. O São Paulo Futebol Clube, como diz o nosso querido Eduardo, ele jogou um pouco nos bastidores pra ferrar o Palmeiras mesmo, né? E proibir que o Palmeiras continuasse existindo. E aí, assim, de tanta pressão, o presidente na época aceitou mudar tirar o Palestra, e aí homenagearam um time que tinha o Palmeiras, né? A Associação Atlética das Palmeiras. E aí aproveitaram o P do uniforme e fundaram e vocês conhecem a frase famosa desse cara, desse presidente, que foi uma reunião muito tensa, o Palmeiras jogaria a final 2 dias depois, se eu não me engano. E aí ficou uma frase, eu não lembro agora como é que é na íntegra, mas ele fala assim, Palestra morre líder e o Palmeiras nasce campeão. Não, mas isso foi a manchete depois, do jornal. É. Mas ele falou assim, o Palestra morre para nascermos campeões. Uma coisa assim, tipo, que ficou marcada e tem hoje nas galerias do Palestra Itália, tem lá essas informações. E aí, né, assim, e aí a vida, né, curiosamente, o jogo que iria decidir o Paulista de 42 era contra o São Paulo. Isso. No Pacaembu. E aí o Palmeiras iria estrear o uniforme novo e aí o nome Sociedade Esportiva Palmeiras... E o São Paulo trabalhou nos bastidores ali, inflamando a torcida, inflamando a imprensa, dizendo que ali estariam traidores da pátria. É, então, o São Paulo deu uma de nacionalista, né? Que ali estariam traidores. Aí teve a sacada do clube do Palmeiras. Eles entraram em campo... Com o exército carregando a bandeira, com, né? A bandeira do Brasil, né? E aí a torcida, por um momento, parou ali, que a torcida estava preparada para vaiar o time, né? E aí quando viu a bandeira do Brasil, o Palmeiras conseguiu arrancar aplausos ali e tudo. E esse foi o jogo que os São Paulinos deram de dono da bola, né? Estavam perdendo de 4-1 ou 3-1, uma coisa assim, e eles pegaram a bola e foram embora. Foram embora, conta aí. É sério, tem? Não, você não conhece, Rodrigo? Não. Então, nessa final... O Palmeiros começou 1-2, acho que foi. Tava 3-1. Tava 4-1. Né? Fez o 4-1. Foi um pênalti. É, foi um pênalti. E aí o Palmeiras fez 4-1 e o São Paulo ficou revoltado. Agora eu não brinco mais. E desceu e foi embora. Foi embora. A própria torcida do São Paulo vaiou. Eu não conhecia. É. E o Palmeiras ficou em campo até acabar. Até acabar o tempo dar os 45 minutos. E comemorou o título. E digo mais, uma outra que talvez vocês não saibam, que também tá no universo da lenda, mas que eu não duvidaria se tivesse um fundo de verdade. Que a época que o São Paulo tentou organizar para tirar o Parque Antártico do Palmeiras, o Corinthians se uniu ao Palmeiras para bater de frente com o São Paulo. Porque eles interpretaram isso como se fosse assim, uma luta dos imigrantes, do pessoal de origem mais baixa, de tradição italiana, contra os quatrocentões paulistanos que era do Atlético Paulistano, do Clube da São Paulo da Floresta. Mas você sabe que essa eu não desacredito. Você percebeu? A diretoria do Palmeiras e do Corinthians nunca viveram grandes atritos, a não ser as discussões da época de Vicente Matheus, mas assim, coisa de provocação de torcedora na época do Vicente Matheus. Então as diretorias do Palmeiras e do Corinthians nunca foram diretorias inimigas. Tanto é que se você olhar o site do Palmeiras na linha do tempo, Eles consideram que, eles falam lá, o primeiro jogo contra aquele que se tornou o seu maior rival no século XX, na história, o Corinthians. E quando vão falar do episódio de 42, se vocês procurarem lá no site do Palmeiras, vai falar que começa ali uma história que foi uma história não de um adversário, mas de uma história de inimizade. De inimizade com o São Paulo. Com o São mas Paulo. Mas o Corinthians, né, também tem, então o São Paulo cultivou muitos inimigos. Por isso que eu falo, eu sou muito firme ao dizer que o palmeirense tem que nascer relativamente anticorintiano e vice-versa, né? Só que a pessoa que tem consciência e conhece um pouco tem um certo desprezo pelo São Paulo, o palmeirense e o corintiano, porque a história pede isso. É, porque o São Paulo historicamente tem essa coisa do nariz em pé e tudo, então, né? Então... E dos anos 50, quando o Palmeiras conquistou o Mundial? Aliás, uma pergunta, vocês, como é que vocês encaram o Mundial? Porque vocês não saem gritando que é Mundial hoje. Não, se a gente pegar as manchetes da época, até tem um vídeo no YouTube muito bacana contando essa história e mostrando as manchetes dos jornais da época. Nós vamos colocar esse vídeo lá, tá no link aí embaixo. A gente vai colocar os links, né? A manchete era Palmeiras campeão do mundo. Né? E era um torneio organizado pelo Rizimê, que era o chanceler da FIFA. Mas assim, a colocação que você fez é mais uma coisa fora dessa questão legal. Porque eu tenho uma implicação que, por exemplo, Instituto de não é Instituto, cara, como é que é de Futebol e Estatística lá. Meu, de história pra mim isso daí não vale nada. Apesar de eu ser um cara da área de exatas, você é um professor de história, pra mim não vale nada. Pra mim a FIFA é relativamente... zoado, eu não considero o fato da FIFA. Então, assim, o título, esse título do Palmeiras, pra mim, ele vale mais do que o Corinthians, não pelo do campeonato, pelo fato de que o Corinthians não era pra ter jogado. Mas, não, independente do Corinthians. O do Palmeiras, então, é aí que eu quero chegar. É, mas acho que se entrar na questão Corinthians, fica complicado. Aí que eu quero chegar. O que eu considero, eu não considero esse título como um campeonato mundial oficial, porque não é homologado. Eles podem vir homologar depois. Sabe, eu considero porque o sentimento na época... Não, então, mas foi isso que eu tô falando. De um não, título mundial. Mas é isso que eu tô falando. Não existe, por quê? Porque existe uma cobrança da oficialização das coisas. Ah, mas isso é bobeira. Então, mas é o que eu tô falando agora. Oficialmente, você não pode reconhecer, por quê? Agora, pra mim, seria melhor ainda se não reconhecessem. Porque então, pra mim vale. Eu aí considero. Os caras falam, porque... é outra coisa. Não, se não, não foi nos moldes de hoje que se ganha Libertadores e vai lá e disputa. Então, na época porque, não existia. Porque daqui 5 anos pode baixar a louca na FIFA e falar assim: não vale o do Corinthians porque o Corinthians não ganhou a Libertadores do ano anterior. É, e fica, sabe, vai ficar essa discussão a vida inteira. Eu tô falando pro torcedor. Então, eu acho que vale porque o sentimento na época foi de um título mundial. De um título mundial. A Paulista tinha mais de 1 milhão de pessoas quando o Palmeiras chegou. E hoje, da época de 1960 pra cá, o título mundial é o quê? Era a final do campeão da Libertadores da América com o campeão da Europa. Então daí, só pra gente finalizar esse bloco, daí até os anos 70, o Palmeiras viveu um período fantástico da sua história, era um time que rivalizava com o Pelé. As academias, é o único que conseguiu rivalizar com... É, de nomes como Ademir da Guia, Luiz Pereira, Leivinha, Cambalhota, Ronaldo fez gol no Corinthians. Tem um monte de craques aí, a gente não vai retomar a história do Palmeiras das academias, que já foi tratada com muito cuidado no podcast sobre os grandes esquadrões, cujo link estará aí embaixo. Então a gente vai encerrar esse bloco por aqui e no próximo a gente volta para falar dos anos 80, era Parmalat e o legado da parceria com o Palmeiras. Antes disso, vamos ouvir um pouquinho de música. Fabião, vamos do quê? Bom, agora é uma música aqui para representar aí para ilustrar o próximo bloco, né? Que foi uma época aí de vacas magras do Palmeiras. Uma música do Paulinho da Viola, Pode Guardar as Panelas que Hoje o Dinheiro Não Deu. Eita! Que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Dizer que o pior aconteceu. Pode guardar as panelas que hoje o dinheiro não deu. Você sabe que a maré. Você sabe que a maré não está moleza, não. E quem não fica dormindo de toca já sabe da situação. Voltamos agora para um período mais próximo da gente, né? E que já foi acompanhado por todos nós e por boa parte das pessoas que ouvem o podcast, com certeza devem, que são os anos 80 e 90. A gente nomeou aqui na nossa pauta esse bloco como o bloco dos tempos difíceis, né? E aí eu coloquei como pergunta para os editores palmeirenses que estão aqui com a gente para participar a seguinte expressão: 40 anos difíceis? Ah, não, anos 80, eu não acho que são 90. 40 anos difíceis, né? Não. Não, é. Eu acho que o Palmeiras até o início dos anos 80 foi normal ali, porque o Palmeiras... Até 76, né? Ganhou, não, mas ganhou um Paulista em 76, fez a final em 78, então foi uma década que o Palmeiras foi vitorioso, né? Então aí a coisa começa mesmo nos anos 80, né? Por que que então, mas o começo dos anos 80, o que você levanta é relativo, na verdade. Porque assim, foi a época que eu comecei a acompanhar futebol. O primeiro jogo que eu lembro de ter assistido na televisão foi um Palmeiras e Vasco no Maracanã 79, né? Robert Dinamite jogava na época, inclusive. E assim, o Brasil possuía grandes times. Então o time justamente. Do Vasco era o Vasco do Roberto, Flamengo era o Flamengo do Zico, o Inter do Falcão, o Grêmio era do Renato Gaúcho, o São Paulo... O Atlético Mineiro, o Éder e o Reinaldo. São Paulo começando a montar bons times. Corinthians também com a Democracia. São Paulo no final dos 70 era bom mesmo. É. Então, na verdade, o que acontece? O Palmeiras pegou uma época que a competitividade era muito grande. O final dos anos 70 foi quando se desfez a academia, né? Exato, mas assim, o time do Palmeiras, se for lembrar, essa parte da desmontagem foi o problema, porque Ninguém substituiu como ídolo assim? A altura, não. Não teve um outro Luiz Pereira, um outro da Guia? Não, o Luiz Pereira continuou durante muitos anos. Ele foi pra Espanha. Aí voltou. Voltou pro Palmeiras, continuou. Mas não renovou essa coisa do ídolo de ter um... Não, até tem, mas é que assim, é difícil nos falar de um... Quem são os grandes jogadores do Palmeiras? Um zagueiro ídolo, assim, é difícil, tá, né? Mas quem são os grandes jogadores dos anos 80? O Palmeiras teve durante muitos anos um meia, o Jorginho, que muita gente não pode confundir com o técnico da Portuguesa. Não é o técnico português. Nem o lateral direito da Copa do Mundo. Jorge Mendonça... O Jorge Mendonça era centroavante, mas já estava acabando. E tinha o Mendonça, que era um camisadão. O Jorginho era 7, veio do Marília. O Mendonça jogou no Santos, era um 10. Eram os dois meias, o Jorginho meia direita e o Mendonça meia esquerda. Assim, o time do Palmeiras, eles dois eram armadores muito bons. Eles eram extremamente acima da média. O Palmeiras, naquela época, pastou com alguns goleiros de qualidade duvidosa, né? E atacante. A década de 80 do Palmeiras de atacante foi de doer. Porque depois que o Jorge Mendonça parou, o Palmeiras trouxe Buião do Taquaritinga. Sabe qual é o problema? Os caras estouram no Campeonato Paulista Interior e eles apostavam como eles apostaram no Jorginho, que era do Marília. O Jorginho jogava muito. E deu certo no Palmeiras. Começava, né? A época do bom e barato já aí? Então, mas não era bom e barato, porque você imagina o cara, o Palmeiras fosse um tal de Ronaldo Marques do Noroeste, ele pegou um Campeonato Paulista, o cara meteu em 16 jogos, 16 gols. Então o que o time da capital quer? Vai atrás do cara. Como até hoje faz, né? Até hoje faz. Então todo menor escala. Certo, não, o Palmeiras, pra mim, naquela época, o Palmeiras acabou também dando muito azar em contratação. Por quê? Porque o Denis ficou marcado em 1986. Certo. 86, que foi um dos momentos que o Palmeiras chegou à final, momentos, né? Que o Palmeiras, inclusive, trouxe o Éder Aleixo, que era do Atlético Mineiro. O Palmeiras também teve o Dario Pereira. O Dario jogou lá no Palmeiras? Jogou, mas jogou pouco tempo, porque, na verdade, a marca do Dario foi o São Paulo, né? Claro. O Palmeiras teve um lateral, teve alguns laterais ridículos, mas o Denis, por exemplo, dessa campanha de 86, ele não era um lateral ruim. Ele ficou marcado, jogou no Corinthians depois, jogou. Ele ficou totalmente estigmatizado pelo erro naquela final. E vamos só deixar claro para quem não sabe que é uma das grandes decepções, vamos chamar assim, da história do Palmeiras, foi em 86, o Palmeiras fez uma campanha brilhante, chegou à final do Paulistão contra a Inter de Limeira. Em 86, o Palmeiras enfiou 5-0 no Corinthians na semifinal, semifinal, primeiro jogo da semifinal, o segundo só cozinhou. Então não era um time assim de... Era um time muito bom. Lotou o Morumbi com abarrotado, com 100 lá vai cacetada, 1000 pessoas. E aí foram dois jogos. Dois jogos, tem uma história interessante dessa final, porque o Palmeiras tinha um centroavante, o Mirandinha, que também não é o Mirandinha que corria. Não, era aquele outro Mirandinha. É o Mirandinha Fominha, isso. Que não tocava bola, nem o do São Paulo Negão, não, nem, né? Então... Era o Mirandinha do Palmeiras Fominha. Exato, Fominha que quebrou a cara do Darcy do Grêmio com um coice. Famoso. Ele deu uma entrevista na ESPN falando que o presidente da Inter Limeira, na época, ofereceu um acordo pra final do Campeonato Paulista. Antes dos jogos? Antes dos dois jogos da final. Por quê? Porque a renda era sempre do vencedor. Então o presidente da Inter Limeira teria proposto o quê? A gente perde o título, só que você dá pra gente a renda. Que era uma baita de uma renda, assim, né? Que era uma renda pessoas gigantesca. Do Morumbi. E a Inter Limeira tinha um time razoável, porque tinha aquele centroavante, o Kita, que era um centroavante razoável. Mas isso aí, até que ponto isso é verdade mesmo? Ele contou isso daí, provavelmente, se entrar no site da ESPN, tá lá, porque foi veiculado na televisão. Assim, na televisão, de uma rede de televisão fechada que tem credibilidade. Né? Então acontece o quê? Ele falou, o presidente do Palmeiras falou, não, não quero. Em nenhum momento na entrevista ele cita que o presidente do Palmeiras falou, não quero porque vou ganhar a final e vou ganhar a renda. Ah, mas possivelmente, provavelmente, ele pensava que ele isso, pensou. Não, mas ele fez a coisa mas certa, o Palmeiras, né? Então, mas claro. O Palmeiras estava 10 anos sem título. Se você for analisar na cabeça de um dirigente, eu prefiro acreditar que o presidente na época foi ético. Que ele foi ético e não ganancioso. Por quê? Você quer que a gente ri agora ou ri depois? Não, mas sabe por quê? Não, 10 anos sem título. Ele tinha que ter aceitado essa proposta. Não, os jogadores sabiam da história e queriam que tivesse sido aceito. E queriam o título. E o Palmeiras foi lá e perdeu. Os jogadores queriam, o presidente não quis. Então eu prefiro acreditar que eu tô vindo lá de Limeira agora, um chupa. Olha lá no fundo, ó. Chupa, chupa. Ele não provoca, né? Não, faz parte a provocação, Em 10 anos sem título, eu acho que em condições normais, uma pessoa não honesta teria aceitado a proposta. E depois disso, o Palmeiras foi chegar de fazer uma boa campanha de novo legal em 89, né? Em 89, foi invicto, né? Até o quadrangular. Foi invicto final. A primeira fase, não era quadrangular, eram triangulares. Triangular? Eram quatro triangulares. Que beleza. O grupo hein? Do Palmeiras era Palmeiras, Novo Horizontino e Bragantino. O Novo Horizontino apanhou de todo mundo. E o Palmeiras perdeu. Aí o penúltimo jogo do Palmeiras era no Marcelo Stefani. Difícil de jogar. Os caras tacam linguiça em você lá, velho. É fora. Então tem que tomar cuidado. Ainda bem que o Richarlison na época não jogava. Não jogava. O que acontece? O que tem a ver o Richarlison? Deixa o cara aqui. Linguiça, Richarlison. Ele faz essas associações escrotas dele. O que aconteceu? O Palmeiras foi jogar lá, tomou uma sacolada de 3. Assim, e na época, muita gente fica procurando uma explicação que não fosse a qualidade do Bragantino. Que era um bom time, é a resposta, né? Da pergunta. Que era um bom time que no ano seguinte... Exato, foi campeão... Com o nosso querido Luxemburgo. Foi campeão paulista e chegou à final. Exato, do Brasileiro. Exato, final do Brasileiro. São Paulo em 91. É. Gol espírita do Mário Quilico ali. O que acontece? Naquele ano, o Palmeiras perdeu o jogo. Era um time bom. O Bragantino era um time bom também. Todo mundo teve um bom destino ali. Foi um sentimento de muita decepção. Em geral, isso acontece em fase ruim, cara. É. Isso acontece. Nós vamos no último bloco, quando a gente fala da última década, vocês vão ver que não é à toa que quando o time tá numa draga, que não ganha nada, quando ele perder esses jogos estranhos, um time que nunca joga nada, joga bem, isso é uma merda. Agora, e o Leão foi questionado nessa derrota. O Leão mandou o Neto embora, né? Trocou pelo Ribamar. Mandou o Zete, né? O Leão tem uma... Não, agora, o Zete teve que uma Que memória você tem, Rodrigo, desse período? É boa, assim, se fala assim... Olha... Assim, eu lembro... Tira a parte da gozação e tal, mas que memória boa, afetiva... Não, eu acho que o sentimento... aconteceu com a torcida do Corinthians, deve ter acontecido com a torcida do Palmeiras também. O sentimento acaba ficando mais forte. Por quê? Porque a tristeza é muito grande. É inevitável fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje. Eu sei que é pro próximo bloco, mas assim, sabe o que acontecia? Naquela época, era tristeza. Mas a tristeza de se perder em campo, perdemos o jogo. Mas é isso que eu tô falando. Perdemos o título é uma coisa. Mas é esse paralelo. A tristeza de se ver uma bagunça no clube é outra. É diferente o sentimento. É esse paralelo que eu vou fazer, porque a tristeza na época é do quê? Você perdeu. Porque você foi inferior por algum motivo. Hoje não é tristeza. Hoje é revolta. É revolta, porque a tristeza em campo te faz... É engraçado. Exato, você acaba você gostando mais do clube. Exato. Acaba até aplaudindo jogos que não perde, é, porque né? Você fica mais apaixonado, assim, com mais aquela... E era um time que você via os caras chorando no fim do jogo. Entendeu? Essa que é a questão. O Palmeiras tinha um volante meio ruinzinho, bem loiro, chamado Rocha. Limitadíssimo. É limitadíssimo como é o Galeano. Mas guerreiro. E assim, nossa, impressionante. Você viu o Rocha jogar, fala, pô, como esse cara tem vontade. O Célio, um negócio, perdeu um gol contra o Corinthians uma vez sem goleiro. Mas você precisa ver o desespero que o cara ficou de perder um gol daquele. Hoje o cara perde um gol desse e vira as costas dando risada. E nessa época, aí começou já a pressão de torcida no clube. Sim, né? E aí o Palmeiras também teve um jogador que eu acho que merece ser citado também nessa época, é o Edu Manga. Que é a história do Porco. Grande Edu Manga. Começou com ele, na época que ele jogava. Aliás, o Porco, pra quem não sabe, o pessoal gozava os palmeirenses chamando de porco e tal, não sei o quê. Em 86, num jogo contra o Santos, a torcida do Santos começou a hostilizar, porco, porco, porco, a torcida do Palmeiras emendou um olê porco, e foi. E foi. 86, aí, num clássico contra... Eu achava, isso eu descobri essa história com um amigo palmeirense meu conversando, há coisa de 2-3 anos. Mas até quando eu era mais jovem, adolescente e tal, eu achava que o porco era uma coisa dos anos 40, sabe? Não, é recente. É recente. E depois, o clássico, símbolo do Palmeiras é o periquito. É, o periquito. E num clássico seguinte contra o Corinthians, o Edu Manga entrou no estádio do Murumbi, com um porco embaixo do braço. E na edição seguinte da Placar, eles colocaram um dos jogadores do Palmeiras com um porco. Com um porco. Eu não lembro agora quem era o jogador. Eu acho que é do Manga. Não, não foi o Manga, não. Não foi o Manga, não. O Jorginho, será? Não, não, não era nenhum dos dois. Eu li o nome, mas já esqueci. Mas colocaram um dos jogadores do Palmeiras com um porquinho mesmo na mão pra estampar. Agora, se os anos 80 foram ruins... Agora, assim, acho só pra ilustrar esse final, começo dos anos 90 ali também, e o final dessa coisa toda... Você não vai falar do Odair Bruxinha na lateral direita. Não, não. Não, nem do Diogo. Em 90, que eu acho que é um dos episódios mais tristes do Palmeiras, e que meio que se não acontecer isso novamente daqui uns tempos, eu não duvido nada. O que que foi? Em 90, o Palmeiras fez uma boa campanha também no Paulista, com o Tele Santana de técnico. Grande Tele. Exato, aí teve teve um quadrangular que o Palmeiras precisava ganhar da Ferroviária e precisava torcer para a Portuguesa não ganhar do Novo Horizontino, para poder ir à final. A Portuguesa empatou com o Novo Horizontino, fez a parte dela. E o Palmeiras ganhou empatou com a Ferroviária. Foi 0-0 no Pacaembu. Foi 0-0. Puta, e não foi a final do Campeonato de 90. O Novo Horizontino foi contra o Bragantino. O Júnior era o volante do Palmeiras, Dorival Júnior. E aí a torcida invadiu o clube, quebrou a sala de troféu toda. E esse time era excelente, o time do Tele Santana. O Tele Santana, ele sempre foi injustiçado pra mim na seleção. Como o Palmeiras frio, também, né? Foi. Porque assim... É porque não ganhou nada, nessa estiagem do Palmeiras, esse time era melhor que o de 86 e melhor que o de 89. Porque não ganhou nada. Então esse é um dos episódios mais tristes, assim. E você vê, nós estamos em 2011. Então, há 21 anos atrás já... O bicho tava pegando. Já acontecia isso com torcida organizada de invadir clube e quebrar a sala de troféu. Agora, os anos 90, para os palmeirenses, foram anos de ouro também, né? A semelhança... Anos de glória. Tanto é que é considerada a terceira academia. Algumas pessoas falam... Não pegou muito o nome. Todo mundo fala a primeira, a segunda. Mas muita gente chamou de terceira academia. Que foi o período da parceria com a Parmalat. Então, antes de mais nada, para quem não conheceu ou para quem não é palmeirense, o que foi a parceria com a Parmalat? Era cogestão, não congestão, era cogestão, era parceria. A congestão era vem depois, né? Tem algo semelhante no futebol? Teve algo no nosso futebol? Foi a primeira coisa, assim. Aí tem a coisa da... o Palmeiras estava nesse jejum de títulos, né? E aí eu acho que foi uma coisa, assim, o choque de gestão, tanto dito, né? Eles queriam profissionalizar o departamento de futebol do Palmeiras, né? E aí buscaram essa parceria com a Parmalat, né? Foram até alguns... Eu até busquei, pesquisando aí o assunto, busquei algumas reportagens da época, né? Saíram algumas notinhas na Folha, nos jornais, assim. Palmeiras negocia com Parmalat, investimento de... Então aí o Palmeiras teve até um amistoso com o Parma no Parque Antártico, depois o Palmeiras fez uma excursão para a Itália, e nessa época o presidente era o Fachina, né, que foi o grande responsável pela organização, e a vinda do Brunoro... Como gestor, que era do vôlei, né? Que foi, na verdade, quem trouxe toda essa modificação estrutural na gestão do Palmeiras, né? Olha que coisa, assim, tem uma outra história bacana da época. Em 91, o Nelsinho era técnico do Palmeiras. E já existia toda essa pressão, não ganha título. E aí teve um atrito do Nelsinho com o Evair, que na época já estava no Palmeiras. E o Evair e alguns outros jogadores foram afastados na época, né? E aí o Palmeiras perdeu em 91 lá, não conseguiu chegar às finais. E o Nelsinho foi mandado embora. Tentaram contratar o Luxemburgo, o Valdir Espinosa, e eles negaram. Ô, louco. Em 91. Final de 91 para 92. Por causa dessa pressão que já existia no Palmeiras. Que situação, hein? Aí fez a parceria. A parceria o quê? Foi parceria? Então era cogestão. O que significava o seguinte: a Parmalat tinha um executivo, que era o Brunoro. Exato, lá e dentro. E o Palmeiras tinha um departamento de futebol com alguns representantes lá para dialogar com o Brunoro. Mas quem tocava, quem contratava, quem geria o futebol era o Brunoro. Fazia o meio campo entre a empresa e o clube. E assim, deixar uma coisa muito claro também, porque a Parmalat sempre foi uma empresa enorme, uma multinacional grande, só que ela não tinha um espaço tinha inserção, no mercado significativo aqui no Brasil. O Brasil não tinha inserção. Então, e assim, houve, porque na todo época mundo houve fala. Uma rejeição, né? Exato. Tinha inicial, uma rejeição não, com o leite teve. Da Parmalat e tudo. Então, mas inicialmente o que aconteceu? Todo mundo vê, não, pro Palmeiras, maravilha. Só que pra Parmalat também foi ótimo. Também foi um negócio excelente. Então, assim, foi cogestão. A diretoria do Palmeiras, graças a Deus, não interferiu e não interferiria pelo combinado. E a questão que para mim foi a geradora do sucesso é que você compra por um preço, vende por outro, ganha negócio simples. Foi negócio. Tem. Né? O Paranoate ganhou muita fala, grana. Lavagem muita de dinheiro, grana. Faz não sei o que, não sei o que lá. Intriga de corintiano. Né? É. É. De corintiano. Comprou jogadores por preço irrisório, vendeu, inflacionou o mercado, porque a Parmalat fez isso, né? Sim. Tinha uma musiquinha. Tinha uma musiquinha pela... em 93 que a torcida cantava assim: chora viola imundo, o teu salário é o café do Edmundo. É. Depois, é porque a torcida do Corinthians inventou aquela outra depois do primeiro jogo da final, né? De chora porco imundo, o viola é melhor que o Edmundo. É, assim. E aí depois. A essa... torcida do São Paulo inventou em 92. Que o Palmeiras chora porco imundo na final, começou, começou em 92. O Palmeiras perdeu quando aquela final. O Palmeiras recusou o Valdir Espinosa, o Luxemburgo recusou também. Aí o Palmeiras trouxe o Chapinha. Chapinha, Otacílio Gonçalves. Isso no primeiro semestre de 92. Primeiro, 92, né? Ele montou um time com o Cuca, e olha pra Maurílio. Você ver, Maurílio, que esses, jogou muitos anos no Palmeiras. Jogou, Maurílio. Esses velhos que estão no Palmeiras hoje, assim... Eles já estavam lá. Eu vi uma foto da excursão do Palmeiras pra... Quando foi pra Itália, uhum. O Tipulo, cara. Tava lá no já? Meio, e o Tipulo ficou puto na época, porque o Palmeiras ficou sem técnico, e ele queria ir pra Itália pra ficar lá... Tomando sol, semana na Itália, tomando vinho e comendo macarrão. Igual a gente. E aí o presidente falou, não, você fica, meu filho, que você precisa arrumar um técnico. Aí... Não, a corja já era toda, né? Já tava agora, toda aí. O Palmeiras montou aí grandes esquadrões, né? Perdeu em 92, acho que... A final pro São Paulo. Foi eliminado na Libertadores, não é isso ou não? Não, foi. Não. Foi eliminado na Libertadores com gol do 92, Filho não. Do Vento, não foi? Foi, gol do Euler, que foi... Isso foi em 94. Não, que o São Paulo viajou pra Europa. Ah, é 94. Foi 94. Que quebrou por causa da Copa Libertadores, que o Brasil, o Palmeiras não teria perdido. Foi 94. Mas aí o Palmeiras montou grandes esquadrões, ó. Que eu vou puxar aqui de cabeça. O Palmeiras foi bicampeão. Ó, em 93, pra começar, o Palmeiras ganhou Paulista, Rio, São Paulo e Brasileirão. Brasileiro. Aí em 94 já dobrou Paulista e Brasileirão. Brasileirão. Aí em 96 foi o ano dos 100 gols. Dos mais 100 gols do Paulista. Que era, pra Paulista. Mim, foi um dos melhores. 97 assim, o Palmeiras foi vice-brasileiro. Vice-brasileiro. Ó, 90... mas deixa eu fazer uma observação em 96. Foi em 96 que o Palmeiras perdeu a final pro Cruzeiro. Copa do Brasil. O que que aconteceu? Aquele ano o Palmeiras já teve o primeiro grande problema de ingerência, inclusive nessa era Parmalat. Que foi renovar o seguro do Miller pro jogo da final contra o Cruzeiro. Ah, tá. Que aí também o que que aconteceu? A Parmalat não fazia parte em combinação de pagar o seguro. Aí falou, a diretoria do Palmeiras, se quiser, pode pagar o seguro. Não pagaram. E não quiseram pagar também. Não quiseram pagar. E o Miller não jogou. E o Miller não jogou. Fez falta, né? Não aconteceu, porque o Miller era o cara daquele time, né? Porque o Luizão metia gol, o Rivaldo, o Djalma era um time massa. É daquelas coisas... Ali. Toda a estrutura do Palmeiras era montada em cima do Miller. Todo mundo sabia disso, inclusive o técnico. Ó, 98 campeão da Copa do Brasil, 99 Libertadores e 2000 Copa dos Campeões. E Rio-São Paulo em 2000. Rio-São Paulo em 2000? É. Outro? Em 2000 o time já era bem abaixo. Já era aí já tava desmontando. Foi o primeiro ano pós-Parmalat. Exato. A pergunta que eu faço, pra gente fechar esse bloco aqui, a pergunta pra vocês arrematarem. Pensando hoje, olhando pra trás o período da Parmalat, os efeitos dela foram mais positivos ou mais negativos? Você quer falar o pró ou o contra? Não precisa nem falar o pró. O pró são todos os títulos. Não, eu acho que... grandes times, assim, o Palmeiras trouxe time, uma coisa... Tô falando mas o saldo. A Parmalat trouxe uma coisa que, pra mim, no futebol já tava começando a acabar, que era o futebol bonito. Então, contratou jogadores com talento. Diferente da... A gente tinha acabado de sair da Copa de 90, né? Que, assim, o futebol jogado foi muito ruim. Então eu já tava começando a me desiludir com o futebol na época. Só que o Palmeiras montou times que jogavam bem. Não times vencedores. O time de 99 é vencedor. Mas não era um time que jogava bonito. Agora o time de 93, de 96 era fantástico. 93, 94. Né? Então assim, eu nunca vi, eu afirmo, eu nunca vi futebol tão bonito depois da Copa de 90 como os do Palmeiras. Então pra você, no final das contas, pra o saldo mim, é positivo. O saldo positivo nesse sentido. Mesmo o Palmeiras não tendo... Não, o negativo eu vou deixar absorvido então, o modelo de gestão. Exato, aí eu vou deixar essa daí pro Fábio, porque a gente concorda com isso. E aí não é culpa da Parmalat. Não é culpa, vamos pro Palmeiras. Pro Palmeiras, é o saldo. Sim, o grande problema... Igual pro Corinthians, só fazer um paralelo. O saldo da MSI. Ah, foi campeão brasileiro, mas e depois? Só também. Não, mas não é só. É. Mas foi campeão brasileiro, mas depois? Ficou 2 anos, depois foi rebaixado. Palmeiras tem isso ou não? Não, o Palmeiras foi rebaixado em 2002. Mas tem a ver com a Parmalat? Não tem a ver com a Parmalat. Tem a ver com o Palmeiras, com a ingerência. Com a gestão do... E aí você pega o Fachin foi o responsável por essa gestão aí, por essa cogestão com a Parmalat. E aí o Mustafa Contursi assume em 93. Então, o Mustafa Contursi, ele fica em todo esse período vencedor do Palmeiras. Uhum. Nos bastidores, nos bastidores só gerenciando... Recebendo os louros, né, da coisa. E quando precisa que esse legado de administração bem feita... Porque você poderia ter mantido o Brunoro ou ter mantido um gerente de futebol remunerado do mesmo patamar do Brunoro até hoje. Exato. E manter esse... Podia não, devia. Né? Deveria ter tido isso. E não, aí o Palmeiras começou com aquela política do bom e barato. Quando a Parmalat saiu, agora nós não temos mais o dinheiro da Parmalat. E aí o Palmeiras... Então, ou seja, não deixou nada negativo. Muito bem, esse é o tema do nosso próximo bloco. Para fechar esse daqui, nós vamos ouvir então uma música que ela foi pensada em homenagem a essas diretoria do Palmeiras que veio pós período Parmalat. Vamos ouvir o Traje a Rigor com Inútil. A gente somos inútil. Essa foi a constatação do Roger e seus Blue Caps. E a constatação de que a gente não sabemos escolher presidente. Eu acho que é bem por aí com o Palmeiras, não? É, mas aí a eleição do Palmeiras não é direta, né? Então, é isso que eu ia falar. Com o universo diretivo do Palmeiras, e principalmente o universo de conselheiros, que agora eles estão tentando votar a mudança para a eleição ser direta, eles passaram a última década com um bom período de Mustafa Contursi, e nos últimos 3, 4 anos, quando houve uma renovação com nomes como Beluso, e que saiu aqueles boca murcha, aquele Palaia. Saiu nada. Saiu do cargo de presidente. Então entrou o Beluso, agora entrou esse que é um palmeirense histórico, é filho de um cara que... Tirone. Pô, né? O pai dele teve grande participação na história do Palmeiras. Ninguém desses caras, ninguém fala assim, ó... são caras que a gente não sabe, são da máfia, são caras que eles têm uma tradição, têm um histórico, têm as suas vidas independente do Palmeiras, a gente vai falar assim, é um cara que vai mamar no Palmeiras. Eu já escrevi isso assim, eu não acho que esses caras sejam corruptos, eu acho que eles são incompetentes. E mesmo assim, com tudo isso, com a mudança dos últimos 4 anos, nós estamos naquilo que muitos consideram, inclusive vocês que falavam em off e vão reiterar a opinião aqui no ar, pior década do Palmeiras, né? De 2000 pra cá, o Palmeiras teve um rebaixamento, um campeonato paulista vencido. Mais nada. Olha a coisa série interessante. A série B. Foi campeão da Série B. Tudo bem. Olha, teve a Série B porque foi rebaixado. Olha a coisa interessante. Os últimos 3 ou 4 brasileiros, o Palmeiras esteve sempre entre os 10 primeiros, 8 primeiros. Calma. É quando a gente fala que é a pior década, dá a impressão que o Palmeiras está sempre brigando para não cair. Não é isso. Só que, por um outro lado, o Palmeiras também está, com raríssimas exceções, ele nunca está brigando pelo título. Pelo título. Ele está sempre naquela zona ali do... Não sai de cima nem... A zona do Atlético Mineiro. É, a zona do Atlético Mineiro, do Botafogo. E aí a pergunta é... O que aconteceu com o Palmeiras na última década que possa explicar... O que vocês têm aí de indício que possa explicar a situação atual? Palmeiras em crise, sem ganhar título, com grandes técnicos passando por lá e não conseguem dar conta, com jogadores medíocres, com torcida invadindo campo para reclamar ou não, ou pegando jogador de pancada em agência bancária, em loja de camisa do clube. O que você poderia apontar? Sabe qual é a questão? Por exemplo, você comentou a palavra corrupto, né? Quando você fala em corrupção, você pressupõe que alguém, obviamente, vá roubar. Pro cara roubar, o cara tem que disfarçar, né? O cara tem que tentar disfarçar, geralmente. Então, o que ele faria? Muito provavelmente, tentaria montar um time competitivo pra tirar o foco, né? Então, se esses caras que estão acabando... Porque, assim, eu fico triste. Eu fico triste de verdade, assim, porque... Eu lembro da época que eu sofria na fila do Palmeiras... E no momento que a voz dele fica embargada... Não, mas é verdade, sabe por quê? Porque o amor que a gente sente pelo time é muito verdadeiro, porque não tem por que você gostar do jeito que você gosta. Ninguém te obriga, né? Ninguém te obriga a gostar. Sobretudo você, que seu pai é corintiano e seu irmão é São Paulo. Exato, né? O que acontece? O que os caras estão fazendo com o Palmeiras, cara, não faz sentido. Por quê? Porque se é um cara corrupto, sabe o que ele faz? Ele rouba, ganha título, vende jogador e desvia o dinheiro. E fica rico ele, né? E fica rico. Eu queria entender o que, que esses caras querem fazendo isso com o Palmeiras, então, um pensamento muito atrasado, assim, que aí você pega... Não é sede de poder? Também, eu acho que tem essa coisa de... o Anderson até escreveu sobre isso, sobre os vai grupos... Vai estar o link aí embaixo. Os grupos políticos que existem dentro do clube. Exato. E aí fica essa troca de poder e essa guerra de vaidade. Na verdade, é uma guerra de vaidade. Não, né? É nem por dinheiro. Então não tem fundamento. Eu não consigo enxergar fundamento, porque assim... Quantos milhões nós somos? 16 milhões. É muita gente. 15, 16 milhões, mano. Não, o Palmeiras, em todas as pesquisas, tá sempre entre os cinco primeiras. Entre as cinco maiores torcidas do Brasil. Se não é um clube pequeno, cara. É um clube grande. Não, mas sabe qual é o problema? Eu queria entender como é que os caras conseguem fazer isso. 15 milhões, com a absoluta maioria na principal cidade do país, né? Em termos de poderio financeiro. Por que eu tô falando isso aí? Porque no meio disso tudo, da má gestão. Os caras, eles ignoram o que essa gente pode comprar, consumir. Exato. E fazer dinheiro. Não, para o clube. Você comentou, eu comentei ali, parece o Atlético Mineiro, o Botafogo, que foram dois times que também caíram. Caíram também, eles desceram um patamar na história. Então, vamos dizer assim. Mas só que assim, o Atlético Mineiro e o Botafogo, eles são completamente diferentes, por quê? Primeiro porque o número de torcedores é bem diferente. Porque você pode falar, não, o Botafogo é o sétimo, o Atlético Mineiro é o oitavo, só que em termos de números absolutos, inclusive o mercado Mineiro consumidor... São 4 milhões, não, é bem assim, menor. Não chega nem perto. Né? Agora, o Palmeiras foi o único time de fato grande, caiu para a segunda divisão e não aprendeu nada. Isso é uma coisa que agora me intriga. Assim, porque o Corinthians cresceu demais com a queda. Essa é uma hipótese que mas eu tenho. Porque tem uma administração renovada. Então, mas o Palmeiras, né? não aprendeu nada com a Parmalat, o Palmeiras não aprendeu nada com o rebaixamento, o Palmeiras não aprendeu nada com perda de título. Por quê? Porque os caras não querem saber do Palmeiras. E aí eu acho que, eu concordo com você, eu acho que a política dentro do Palmeiras, quando eu escrevi aquele texto, eu mostrei lá que você tinha cinco grupos, e esses grupos eles vão compondo ao longo do mandato que está em curso, então o cara tá correndo o período do presidente e tal, e eles vão compondo conforme os interesses dele. Eu acho que espelha um pouco da política, então, da própria política nacional. Eles não veem um pouco o interesse dos palmeirenses. É uma mesquinharia política interna. Sim. No Palmeiras, que ela é injustificável. Não parece que é só pra falar eu sou melhor que o outro. Porque, ó, eu tô na frente do outro. Porque sabe o que aconteceu? O Palmeiras. Eles vão ser inimigo de infância, não é possível. Todo mundo sabe que o Corinthians sempre foi uma zona. E aí vocês estavam falando do rebaixamento. Mudou o presidente. Ele, eu tenho divergências enormes com ele, com o André Santos, pelo Corinthians, mas ele conseguiu, de algum modo, fazer com que o clube ganhasse com as ações dele. Então, a preocupação dele não foi só minar a oposição no clube. A proposta dele foi, então. O Corinthians saiu de 7 milhões de arrecadação para 50, 100 milhões de arrecadação por ano, 5 anos depois. Mas aí você pega o Palmeiras. Você pega o departamento de marketing do Corinthians, é um departamento profissional. Agora você pega o departamento de marketing do Palmeiras, é o sobrinho do presidente. É a sobrinha. Uma salinha no fundo. Então, assim, não tem. O que o Palmeiras faz de marketing aí? Não faz nada, cara. O shopping metrô Tatuapé tem a loja do Corinthians. O São Paulo abriu uma loja na frente. A loja do Corinthians, assim, lindas as lojas. O Palmeiras não tem lindas, loja, não tem. Só tem a loja oficial. Não lá. Tem. Não tem. E se você for ver, é mal acabada, viu? Sim. Porque, ou seja, assim, e palco de briga ainda. Eu acho que então a explicação passa por essa falta de renovação ou de profissionalização da diretoria do Palmeiras, que agora, a notícia boa é que eles estão tentando pelo menos tornar o voto direto, né? Que é uma manobra do Contursi. Que é uma manobra do Contursi. E aí vai estar. E, ó, ele falou Contursi. Aí você vai ver o nosso querido... Contursi do... Palaia. Não. O Tipulo? O Palaia tá envolvido nisso aí. O Friso. Então, os mesmos caras lá de trás estão aí. Se o associado puder votar, já é um ganho. O Corinthians é assim. O Corinthians, a votação ela é direta agora. No São Paulo, não sei como é que funciona, mas se eu não me engano, também é direto. São Paulo deve ser porque tem tumulto toda eleição lá. Então, quer dizer, esse tipo de coisa, se a gente imaginar que até 5, 10 anos atrás a gente tinha uma continuidade de um presidente que ficava 10, 12, 15 anos, então nós estamos muito atrasados em termos de organização dos clubes para esse tipo de organização profissional. E o Palmeiras, infelizmente, para os palmeirenses, nesse quesito, ficou para trás. Porque os diretores se matam entre si. Um exemplo claro disso é o Tirone, como ele tratou O caso do Kleber. Mas o Tirone não tá preocupado com o futebol. Preocupado com o quê? Ele tá preocupado com a arena, tá preocupado em sanar as dívidas do clube. Mas pro Palmeiras, o Palmeiras há dois anos atrás não tinha dívida, era o único time de São Paulo que tinha situação de crédito, tinha não sei quantos milhões de crédito. Mas o Tirone não tem essa. Que nem o André Sanches, ele tem essa gana por título, por ver o Corinthians vencedor. O Tirone não tem isso. Ele quer o quê, então? Então, ele é um cara omisso, né? Ele é um cara omisso, completamente omisso. Ele é tão omisso que na hora da agora, confusão... Agora, assim, e a grande coisa, assim, eu acho que é uma... O Beluso, assim, ele pode ser muito criticado pelo que ele fez, por ele ter sido muito passional, mas ele foi um cara que entrou querendo ganhar título. E ele fez algumas loucuras e ele fez tudo certo. E só que no final... As coisas internas no Palmeiras trabalharam para que a coisa não acontecesse. Por quê? Ele manteve o Diego Souza, manteve o Cleiton Xavier, trouxe o Wagner Love, manteve o Pierre. O Palmeiras tinha um time bom e trouxe o melhor técnico do Brasil, que era o Muricy Ramalho, em 2009. Ele fez tudo certinho, o Palmeiras com 10 pontos na frente, faltando sei lá quantas rodadas. As coisas que só acontecem no assim, Palmeiras. E tava tudo perdeu. Pro Palmeiras. E se o Palmeiras é campeão em 2009, eu acho que a coisa estaria... É um momento de virada. Era uma virada. Acho que é um momento de virada, né? E aí tudo trabalhou contra, né? E aí não deu certo. Agora, só uma outra observação em relação à diretoria. Você colocou que o Andrés não se preocupa em minar a oposição. Só em minar a oposição. Com certeza ele não quer a oposição no poder, mas ele. Mas não... ele, quando ele faz uma gestão vitoriosa, ele mina a oposição. Isso é óbvio. Você só mina ganhando título. Mais um motivo pra eu não conseguir entender o que acontece com esses corno. Quem contestou o Mustafá de 93 a 2002? Ninguém começou. Só a fazer contestou uma quando o Palmeiras foi rebaixado. Exato. A mesma coisa foi com o nosso querido Alibre no Corinthians. Então, né? Justamente. Agora, a era Felipão. Essa segunda era. A primeira não precisa nem falar, né? A segunda era Felipão. Assim, eu acho que assim, tem que mudar, cara. O Felipão já não tá fazendo mais bem pro Palmeiras. Ele já tá de saco cheio, é notório isso. E talvez acho que não tenha saído ainda por conta de contrato. Ele já não tá fazendo mais bem pro clube. E acho que ele gosta do Palmeiras, cara. Ele gosta. Mas se fosse só contrato, ele já tinha saído. Fábio, ele segurou muito as pontas. O problema do Muricy foi o mesmo que o Felipão tá vivendo. Se a gente for achar que a era do Felipão acabou, não vai adiantar. Como é que acabou? Mas o Felipão, ele tira leite de pedra. Não, mas não tô falando que você queria que acabasse, mas você acha que acabou? Eu acho que não. Eu acho que acabou. Tô perguntando sua opinião, tô perguntando sua percepção. Você acha que porque tá muito. Tem muita notícia na imprensa aí de que o Felipão vai pra lá. Não, eles querem. Tem alguém lá querendo derrubar ele, como ele sempre fala. Você acha que ele continua pra 2012? Eu acho que ele percepção, continua. Percepção, não desejo. Eu acho que ele continua. Não, desejo eu não preciso nem falar. E você, Fábio? Eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu não sei. Com esse time, não adianta ter o Felipão. Fábio, mas se não for o Felipão, vai cair. Que caia, cara. Que caia, não. Não, mas não é para. Jogo do Palmeiras com vitória, mano. Não, eu vou falar mas, que eu. Mas deixa eu explicar. Eu só chorei mais futebol em 82. Deixa eu explicar o que eu acho assim. Eu acho que pra resolver. O Felipão e os jogadores são secundários nessa história toda. São, assim, certamente. Se você tem o Roberto Frizzo como diretor de futebol, ele não sabe dar uma entrevista, ele não sabe falar, não sabe expressar a opinião dele. É um cara que não tem competência nenhuma pra gerir o futebol do clube. É um cara cujo caráter foi colocado em questão pelo Kleber numa rádio ao vivo. Não, na televisão, na Globo, na TV Globo. Eu vi no rádio. E tá certo, ele é mau caráter, todo mundo sabe. Mas se é mau caráter e é competente, ainda... Estaria bem. Tudo bem, mas o cara, se ele for, eu não posso dizer se ele é mau caráter ou não, mas eu sei que ele é incompetente, ele mostra que é incompetente, a não ser com a lanchonete de Beirute que ele tem, que é bem sucedida. Que beleza, hein? Porque, se o Palmeiras tiver essa mentalidade derrotada que o Tirone tem, omissa, e tiver o Roberto Frizzo ou qualquer outro cara com a característica dele à frente do futebol... Pode ter o Felipão, pode ter o Guardiola, o Messi, não vai chegar em lugar nenhum. Não, e quer saber mais? O pessoal questiona. O Kleber também gosta do Palmeiras. E ele não aguenta essa merda. Eu não acho que o Kleber goste do Palmeiras. Ele não ama o Palmeiras. O Kleber é oportunista. Não. E nessa história do João Vitor, ele foi oportunista. Ele está sendo oportunista. Eu acho que o Palmeiras tinha tudo para estar numa situação melhor nesse campeonato. E o grande culpado. Um dos grandes culpados por estar nessa situação é o senhor Kleber. Resposta do Rodrigo, vai fechar? Kleber. Eu discordo, assim, não completamente, porque eu também não sou o dono da verdade, mas o que eu consigo enxergar de todo esse tumulto é que o Kleber não suporta, como o Felipão não suporta, e como todo elenco não suporta essa situação interna do Palmeiras. A diferença é, o Kleber sabe jogar um pouquinho mais de bola que o Luan, por exemplo. Não, tudo bem, então é o que eu disse. Se submete a isso. Mas são segundos, não se submete. Ele é funcionário do clube, cara. Ele não tem que ficar dando... Você não perde, você não perde as contas se você não suportar as coisas do seu serviço. Mas ele não tem que ficar dando declaração na imprensa, cara. É, botando que, fogo em geral na imprensa. Né? Eu não vou falar sobre o meu, senão vou ser demitido, né? Depois essas, de ouvir essas declarações geralmente atrapalham. Mas muito bem, tem muito o que falar do Palmeiras ainda. Vamos falar em posts, em comentários, em outros podcasts. Agora, para encerrar esse programa... Eu não falei tudo que eu queria. E não vai falar mesmo, porque nós vamos encerrar agora. Quem vai falar para você é o Fundo de Quintal, com a música Facho de Esperança. É. Vamos ver se isso aí dá um alento, pelo menos, para os palmeirenses. E agora o momento bronquinha, aquele que merece ser esverdeado na semana esportiva. Fabião, seu bronquinha. O meu bronquinha vai pro presidente do Palmeiras. Ah, por quê? Arnaldo Tirone é omisso, não tem vontade de ser vencedor. Eu acho que para você gerir um clube do tamanho do Palmeiras e não ter a gana de ser vencedor, não adianta. Então vai gerir o Bragantino, o 15 Piracicaba, o Juventus. Não usou esses times. É time que entra em campeonato para não ser campeão. O Palmeiras tem que entrar para ser campeão. Então um cara que, como o Arnaldo Tirone, não pode ser presidente do Palmeiras. O meu bronquinha na sequência vai pro Friso. Eu estendo ele para a diretoria toda do Palmeiras, que eles não conseguem contornar um problema sem que isso venha a público, sem que o Felipão bata a boca. O Felipão, ele tem que fazer o papel que não é o dele, que é de administrar todo tipo de fogueira que tem lá. Então ele não fala de jogo, ele fala de vestiário, de Kleber, de Valdívia, de João Vitor que apanha, de torcida que invade. Então, como não tem ninguém ali e a diretoria do Palmeiras é omissa, eu dou esse bronquinho pra todos eles e pro Friso em especial, que ele e o Tirone formam um belo par de picolé de chuchu. Rodrigo. Bom, graças a Deus a gente conseguiu passar o programa todo sem citar o meu bronquinha, porque não merece muito cartaz. A minha vai para a maior torcida organizada ou desorganizada do Palmeiras, o Câncer Verde. E agora o troféu Filho da Bola, aquele que foi o destaque esportivo, não da semana, mas do programa. Em homenagem ao programa do Palmeiras, os nossos Filhos da Bola serão todos para grandes ídolos do Palestra Itália. Rodrigo, o seu. Bom, o meu, apesar de terem passado grandes jogadores pelo Palmeiras, que vão acabar nem sendo citados aqui, né? Eu não vou citar nenhum para não ser injusto com o outro, mas até pelo que passou nas mãos de alguns técnicos e diretores, o Evair merece o meu Filho da Bola. Fabião? Bom, o meu Filho da Bola vai pro cara que tá na ativa aí e deve estar desesperado com essa situação toda, que é o Marcos, e que até teve um papel importante essa semana aí de tentar conciliar. Não é tanto a característica do Marcos ser conciliador, né? Mas ele tá tentando fazer esse papel porque ainda é um cara que é respeitado dentro do clube e pela torcida, né? Que parece que a torcida não respeita mais ninguém. É. Então vai pro Marcão. E o meu vai para outro goleiro, o grande, o inexpugnável, o pioneiro, senhor Valdir Joaquim de Moraes, treinador de goleiros do Palmeiras por tantos anos, pioneiro na função de treinar goleiros, que não existia até pouco tempo atrás. E ele, como está sempre lá, uma figura serena, sempre consegue fazer entrevistas com muita calma, analisa a situação do Palmeiras com muita tranquilidade. Em momentos de turbulência, Filho da Bola para o senhor Valdir Joaquim de Moraes. Então é isso, senhores. Chegamos ao fim da edição número 71. Especial sobre Società Sportiva Palmeiras, como diria Valone. Destaques finais? É, meu destaque, não tem muito destaque, é torcer para que reclamou bastante. Palmeiras saia dessa situação e, em forma de protesto, eu não assistirei mais nenhum jogo do Palmeiras esse ano. Rodrigão? O meu destaque é o contrário, vou tentar assistir o máximo que eu puder, porque independente dessa corja maldita, Palestra, te amo! Que bom que aqui é um espaço democrático, que tem opiniões contrárias e todas são publicadas e não são editadas. Né, Rodrigo? Como você sempre afirma. Então é isso. Se você gostou do programa, dá um curtir aí. Se você tem opiniões, informações, correções a fazer ao programa, é só escrever em contato@ofinodabola.net ou no Twitter, famoso Twitter, @ofinodabola.net, Facebook, facebook.com/finodabola ou fino da bola. Ou então escrever nos comentários para nós aí, que a gente terá o maior prazer em ler as suas opiniões e, se for o caso, se forem do caras, lê-las no ar. É isso, Fabião. Tchau, até a próxima. Qualquer recado mal educado, mandar pra cleitonsantista.com. Rodrigo, tchau, até a próxima. Tchau, até.